Não me deixe, não, nem um minuto só, eu não vou aguentar. Não me deixe, não, eu sem o teu amor não posso caminhar. Não me deixe, não, entra em meu coração e tome o teu lugar. Deus, toma conta de mim, faz-me descansar. Sou eu sem ti. Sei que tenho errado, mas estou aqui pra mostrar que me arrependi. Ó Pai, perdoa-me. Sei que não mereço nada, mas insisto mesmo assim, ó meu Senhor, vem cuidar de mim, ajuda-me. Não me deixe, não, nem um minuto só, eu não vou aguentar. Não me deixe, não, eu sem o teu amor não posso caminhar. Não me deixe, não, entra em meu coração e toma o teu lugar. Deus, toma conta de mim, faz-me descansar. Quem sou eu sem ti? Tua misericórdia é tudo para mim. Escuta-me, socorra-me, atende o meu clamor. Abraça-me, preciso de ti, oh vem meu Senhor. Não me deixe, não, não me deixe, não. Eu sem o teu amor não posso caminhar. Não me deixe, não, entra em meu coração e toma o teu lugar. Deus, toma conta de mim, faz-me descansar. Quem sou eu sem ti? Preciso de ti.